CD 1. Um jovem capitão. Na tarde de 15 de fevereiro de 1815, um grande veleiro aproximava-se lentamente do porto de Marselha com sua bandeira a meio mastro. A mensagem era fúnebre. Alguém com posto de comando havia morrido durante a viagem. No cais do porto, entre a pequena multidão que se misturava aos trabalhadores do mar, um homem bem vestido observava, um tanto preocupado, as manobras do navio Faraó. Era o senhor Morrel, proprietário não só da embarcação, como também da valiosa carga que trazia em seus porões, vinda da Turquia. Quando o Faraó encostou no cais e a prancha de desembarque foi arriada, os espectadores agrupados pela extensão do porto começaram a aplaudir e acenar seus lenços em sinal de boas-vindas. O primeiro a desembarcar foi o imediato Edmond Danté, um jovem marinheiro de porte altivo e andar elegante. Ao aproximar-se de Morrel, fez uma saudação militar e, em seguida, apertou a mão que lhe era estendida. Infelizmente, trago más notícias, senhor, disse Danté enquanto lhe entregava um pacote com o diário de bordo, as faturas das mercadorias e o relatório sobre as despesas realizadas durante a longa ausência. O comandante, capitão Leclerc, morreu atacado de uma febre tropical. Pobre capitão, lastimou Morrel, e por alguns momentos ficou em silêncio, como se prestasse uma homenagem ao morto. Em seguida, voltou-se para Danté e disse: Parece-me que mesmo assim você conseguiu trazer o faraó são e salvo. E as mercadorias? Estão em perfeito estado no porão do navio. Acredito que ao final desta viagem lhe sobrarão mais de 25 mil francos. Bravo, meu jovem! Exclamou Morrel, dando-lhe um amistoso tapa nas costas. Creio que está na hora de encontrarmos um novo comandante para o meu navio. O que acha disso, Danté? Aceitaria essa missão? O jovem marinheiro estremeceu de surpresa e alegria. Acho que ainda sou muito jovem para tanta responsabilidade, pois mal completei 20 anos. Tanto melhor! Morrel deu uma gargalhada. Você será o capitão mais jovem de Marselha. Agora, ao trabalho, capitão Edmond Danté. Extremamente feliz com seu novo posto, o jovem agradeceu, apertando vigorosamente a mão de seu patrão. Nem sei como lhe agradecer, senhor. Prometo ser digno de sua confiança. Danglars, o segundo imediato, responsável a bordo pelo controle das mercadorias e o pagamento dos marinheiros, aproximou-se já adivinhando que os dois conversavam. Homem invejoso e mesquinho, era detestado pela equipagem do navio, que via nele um inimigo sempre pronto a prejudicar qualquer um se isso lhe proporcionasse algum lucro. Como vai, Danglars? Perguntou Morrel. Fez uma boa viagem, apesar dos contratempos? Foi uma viagem como tantas outras, salvo a morte de nosso querido comandante e o desvio do navio para a Ilha de Elba logo em seguida. Para a Ilha de Elba? Mas por quê? Perguntou Morrel surpreso. Por ordem de Danté, apesar de eu não concordar, pela idade e pela tradição no mar, penso que eu deveria comandar o navio na falta do capitão. Morrel não deu importância ao que ele disse, mas continuou investigando. Ouvi dizer que é lá que o imperador Napoleão está preso, não é mesmo? Sim, senhor, é lá que está o usurpador. E não sou capaz de entender por que Danté desceu sozinho num barco levando um pacote certamente destinado ao pequeno corso. Um grave silêncio pairou sobre todos. Morrel tinha um ar visivelmente preocupado. Danté demonstrava o maior desprezo pelo mesquinho Danglars, que, fingindo indiferença, aguardava ansioso o efeito de suas palavras. Edmund, com que finalidade você aportou na Ilha de Elba? Sabe que isso não foi prudente. Senhor, antes de morrer, o comandante Leclerc pediu-me que entregasse aquela encomenda ao imperador. Ele disse que era muito importante e me fez jurar que a entregaria nas mãos de Napoleão. Não pude me negar a atender seu último pedido de moribundo, que, além disso, era meu comandante e amigo. Tem razão, meu bom Danté, disse Morrel para diminuir a importância do caso. Você é um jovem honesto e isso me agrada. Chegou a ver o imperador? Sim, entreguei em suas próprias mãos uma carta que acompanhava o pacote. E você sabia qual era o conteúdo dessa carta? Não, senhor. Ela estava lacrada e não se pode violar a correspondência de ninguém. Muito bem, muito bem. Mas você esteve com o Napoleão? Falou com ele? Algumas frases. Seu nome foi mencionado. Ele disse que teve um oficial chamado Morrel. Era meu irmão. Morrel ficou em silêncio. pessoalmente era um grande admirador de Napoleão Bonaparte, mas naqueles tempos era perigoso expressar esse sentimento. A França ainda se agitava com as façanhas do imperador deposto. Bem, senhor, depois de concluir a descarga do faraó e dispensar os marujos, gostaria de ter 10 dias de folga. Preciso ir a Paris, pois trago uma carta de Elba para ser entregue num determinado endereço, disse Dantès, batendo no peito com um gesto significativo. Prudência, meu caro! Morrel murmurou essas palavras e pegou Dantès pelo braço, afastando-o alguns passos de onde estavam. Não deve mencionar isso a ninguém, é perigoso. Senhor, sou apenas um mensageiro, não entendo nada de política e não quero me envolver em outra coisa que não seja o meu trabalho de marinheiro. Mas hoje em dia qualquer contato com o imperador é perigoso. Essa carta pode lhe causar dissabores. Mantenha segredo disso. Morrel estava visivelmente preocupado com a incumbência de seu novo capitão. Em Paris, as conspirações e, sobretudo, as traições varriam desde os palácios até os bandos de famintos que perambulavam pelas ruas, provocando agitações. Dantès prometeu que tomaria todos os cuidados para evitar qualquer problema futuro. Como seu pai morava num bairro pobre nas imediações de Marselha, pretendia fazer-lhe companhia por alguns dias antes de procurar o destinatário da carta. Seu projeto, ainda mantido em segredo, era aproveitar o intervalo entre uma viagem e outra para casar-se com sua noiva Mercedes, uma bela moça que conhecia desde a infância quando brincavam juntos. Havia convidado alguns amigos para a festa de noivado e sua intenção era realizar o casamento na mesma data. Antes de partir, estendeu o convite ao seu patrão e aos marinheiros do faraó, inclusive Danglars, que, embora não considerasse um amigo, fazia parte da tripulação.